Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. A melhor brincadeira de bonequinhos. Que você está falando do Smash Bros. Tô falando do Smash Bros. Que é o nosso tema de hoje. Do meu lado direito está o Lucas. Nunca mais confio em leaks. E diretamente do Japão está o Jefferson. Colors wave into a spire of flame. Distance Pascal to a fast human name. Bear this torch against the cold of the light. Search your soul and reawaken the undying light. Mano, palma. Eu apoio. Eu sou o seu fã, Jeff. É, eu peço desculpas pela voz ruim, mas é o que dá. É o que um dia de treinamento dá. E lágrimas saíram nos meus olhos agora. Começou a semana e eu naquela aflição, né? Eu pensando assim, pelo bem do meu relacionamento, é melhor, sei lá, termos uma final argentina entre Boca e River, né? De final de Libertadores. E... Peraí, calma, você é palmeirense e tá torcendo contra o Palmeiras? É, a namorada dele é gremista, se você não lembra. Mas, mano, era o Palmeiras indo pro Mundial, não pro Mundial, mas indo pra final da Libertadores, cara, tipo, por que não, mano? Não sei o que ia acontecer, então eu sou meio cagão, então, tipo, eu tava torcendo pro Palmeiras, mas eu tinha que torcer escondido, né? Porque quando o Grêmio jogou primeiro na terça, aí quando eu acordei eu falei, ufa, foi eliminado, mas não podia comemorar. Uhum. Aí na quarta jogou o Palmeiras e eu com aquela felicidade e esperança de torcedor besta, né? Falei, ah, hoje vai dar. Não deu, né? Mas acho que ficou bem pras duas partes, do tipo, se o Grêmio tivesse passado e o Palmeiras não, ela ia ficar muito chato. E se o Palmeiras tivesse passado e o Grêmio não, eu ia ficar muito chato. Então, no final das contas, acho que foi, sei lá, deu tudo bem. Ou eu tô tentando arranjar uma desculpa pra eliminação da Libertadores, então. Foi uma sensação muito estranha, porque acho que eu nunca tive problema com, sei lá, diferença de time. Vocês, com relação a relacionamento, sei lá, não precisa ser namorada ou qualquer coisa, tipo, já tiveram conflitos entre diferença de torcida, assim? Cara, entre torcida de futebol, não. Mas entre política... Tendenciosamente, sim. Então, o que a gente faz é, a gente não conversa. É simples assim, a gente não fala sobre política. Mas não discutir não seria uma forma dos dois lados se separarem cada vez mais e não terem contato? Não. Pra gente funciona muito bem, cara. Tipo, se em algum lugar estão discutindo sobre, a gente só não entra na discussão assim enquanto um tiver com o outro. E, pessoalmente, pra mim funciona. Na futebol, você não é chegada a ponto de você brigar por torcer pra um time. Depende. Eu torço pro São Paulo. Quem quiser me zoar pode. Eu não ligo que me zoem. Porém, eu não gosto que me ofendam. E acho que tem alguns limites que precisam ser respeitados. Eu acho que esse limite depende de pessoa pra pessoa. Tem gente que gosta de mandar mensagem pro WhatsApp. Se for insistente, eu acho chato. E se a pessoa brincou comigo, ela também tem que estar aberta a que eu possa brincar com ela também. Se isso não acontece, então não mande mais brincadeira, não faça mais brincadeira comigo. Não me manda mensagem no WhatsApp, esse tipo de coisa. Ó, louco. E Jamon, que time você torce? Eu não torço pra time nenhum. Então eu sempre me uno assim, ah, tem um amigo que é corintiano bem fervoroso. Então quando o Corinthians perde, eu falo, mano, acontece, tem o próximo ano. Aí eu consolo as pessoas. É, e vocês são isentões, olha aí, vocês não torcem pra nada. Caguei. Nesta última quinta-feira aconteceu o nosso esperado último Nintendo Direct de Smash Bros. Antes do lançamento do jogo. Isso foi especificado pelo Sakurai durante a apresentação, que durou 40 minutos, e, obviamente, surgiram várias novidades, mas o mais importante, eles definiram o roster completo, eles deram todas as informações que estavam faltando, inclusive coisas que estavam aparecendo ofuscadas ali, né, que a galera tava tentando adivinhar se era um modo história ou não era, definiram todos os modos possíveis que se podem jogar, e ainda definiram modos extras que vão vir depois do lançamento do jogo, ou seja, eles mostraram tudo que eles tinham pra mostrar do jogo. Bom resumo. É, o modo Spirits acho que a gente até já tinha comentado, porque foi, acho que no mesmo dia que saiu o último Direct, né, o penúltimo de Smash, já tinham descoberto o que era os pixels, né? O que eles estavam tentando esconder. A gente só não sabia como aquilo funcionaria. Eu não acho que eles tentaram esconder, não. Acho que eles vazaram daquele jeito de propósito. É pra descobrir e ficar pensando e especulando. Mas enfim, o que aconteceu foi um fenômeno antes do lançamento, antes dos anúncios oficiais desse Nintendo Direct. Não só a gente tinha essa especulação de um possível modo história que seria os Spirits, a galera já tinha visto aquele quadriculado que apareceu no Nintendo Direct e depois foram usando alguns tratamentos de imagem para extrair aquele Spirits ali, como também daquele material de divulgação do jogo, né, que viriam o roster completo com alguns personagens que estavam ofuscados, né. É, o que ficou conhecido como Grinch Leak, que mudou a relação de muitas pessoas com esse Direct. Vamos começar do começo, obviamente. Por acaso, eles começaram com o anúncio do Ken. Eu acho que a gente já discutiu muito sobre isso, que ele era o Echo Fighter mais esperado, né? Do Street Fighter 2, até eles citaram isso no Nintendo Direct. O Ken é um Echo Fighter natural do Ryu. Ele só tem algumas pequenas diferenças de detalhes, né? De golpes. Mas nesse Super Smash Bros., de acordo com como eles mostraram no vídeo no gameplay, esses detalhes estão mais atenuados, né? Ou seja, ele é um pouco mais rápido, o Shoryuken dele tem o poderzinho de fogo. O Shoryuken dele tem o fogo. E o Hadouken dele tem um desenho a mais lá. E ele tem, igual o Ryu, ele tem dois smashes, né? Um é o Shinryuken e o outro é aquele, tá tranquilo, Shinpujin Jiraku. Eu não consigo falar esse nome, talvez o Jomon, especialista em japonês, consiga. Eu não faço a melhor ideia se não colocar pra eu ler, porque eu nunca tento falar esses, além do Tatsumaki Senpu Kyaku, que eu nem falo em japonês, eu falo assim meio brasileiro já. No Direct, eles deixaram bem explícito que esse Ken, ele é focado no Ken do Street Fighter 2, né, original do Mega Drive. Não sei se é o Turbo ou não. Esse Ken, os detalhes do rosto dele estão muito parecidos com o do Street Fighter, mas eu quero atenuar, eu quero ressaltar o detalhe do rosto, que é o Ken mais... Vai parecer estranho que eu falar, mas é o Ken mais bonito que já apareceu nos videogames, né? Pelo menos eu acho que é o mais bem detalhado e o mais bem feito. É, você pega o do Street Fighter 5, é aquela coisa horrenda, né? Com os olhos bugalhados, né? Eu não acho feio do Street Fighter 5. Ah, não, cara. Mas eu gosto do Ken, assim, eu esperava, como o Ryu também veio, ele jovem, né? Não veio ele do Street Fighter 5, eu imaginava que o Ken também viria do Street Fighter 2. Eu acho que a coisa que é mais legal do anúncio do Ken é você comprar o amiibo dele pra ter na coleção junto com os outros. Pra mim, tipo, eu falo assim, eu não gosto porque é a mesma coisa, mas acho que quando você vê lá na coleção, quando você vê no roster, é legal, então, deixa ele. Pessoalmente, eu acho o Ken, ele é um personagem mais legal que o Ryu, né? Eu não sei vocês, mas se eu tivesse a opção sempre entre escolher o Ken e o Ryu, eu escolheria o Ken. Porque a galera sempre escolhe o Ryu mesmo, então... Eu sou da parte do Ryu, eu sou o Ryu Fag. Eu também. E o Incineroar, ele também apareceu no mesmo videozinho de anúncio do Ken, né? Abrochada, foi abrochada, sério. Você achou, cara? Mas a gente Nossa, já tinha brochado tanto. Não, mas então, o seu problema foi porque você tinha expectativa que o Incineroar não estaria lá? Ou porque você não gosta do Incineroar? Você não gostou do vídeo dele? Não, cara, eu achei foda. O jeito que ele apareceu foi, assim, fenomenal, perfeito. O jogo, assim, o estilo do jogo dele também achei foda. Meu problema é o seguinte, eu achava que ia ter banjo, uns negócios foda, assim. Mas na hora que eu vi os olhinhos do Incineroar brilhando, eu falei, fudeu. É falsa aquela merda. mas você não esperava um Pokémon? Uma coisa? Eu não sei, cara. É, a gente tava falando que apareceu o Decidueye, mas no fim apareceu o Incineroar. Não, o Decidueye tem no Pokémon. É, então, tava. A gente discutiu que já que poderia ser o Decidueye, o Incineroar, mas tava atendendo pro Incineroar. Porque o Decidueye é muito parecido com... Eu acho que o Decidueye, ele tanto no estilo de... eu sou o Pokémon Edge da geração, quanto eu tenho golpes à distância, ele lembra muito o Greninja, né? O Incineroar, ele é mais diferente do comparado aos que já tem. Não, você ia falar que ele é parecido com o Peach, provavelmente com o ataque da flecha, né? Ah, é, sim. Decidueye. Seria. Ele teria uma flecha, ia ser parecido com o Peach. Aí o Incineroar, ele traz pro Smash personagem de agarrão, né? Que é uma coisa que Smash tem em alguns pedaços do Ganondorf, do Bowser, mas eles não têm um personagem específico disso. É o personagem Zangief. Exatamente. Eu, pessoalmente, só não acho que o Incineroar, ele tem um carisma. Eu não pegaria ele, mesmo sendo um Pokémon, sabe? Dados que já estão no jogo... Eu acho que eu não jogaria com ele. Eu acho que o problema do Incineroar é que a primeira evolução dele é mais carismática do que a última. Isso que é foda. Eu fiquei exatamente com o pensamento contrário. Quando anunciou mais um Pokémon, eu falei, ah, mais um Pokémon. Mas quando você vê que é, num jogo que tem mais de, sei lá, 70 personagens, ele tem um moveset tão diferente, ou um jeito de, peculiar de lutar, eu fiquei com vontade de jogar com o Incineroar por causa disso. Porque você vê o roster que tem muitas coisas iguais, acho que é o argumento do Jomon que ele parece mais com um Greninja ou com alguma coisa que ataca à distância. Se fosse por isso, o meu pensamento seria, ah, o Sakurai vai fazer ele mais próximo desses personagens, vai pegar o outro, porque ele não tem tempo pra fazer esse smash. Mas não, ele foi na rota diferente e pegou uma coisa mais característica, um personagem de agarrão mexicano, sei lá. Mas o que a gente tava falando aqui era mais de carisma pelo visual em si, a gente nem tinha analisado assim muito o moveset, né? Eu pessoalmente achei fenomenal o moveset, o fato dele fazer poses de lutador assim ao final de cada golpe, é um detalhe incrível. Então, eu acho que o Incineroar, dos três... É que vai sempre na opinião. Dos três iniciais de Alola, a última evolução é a que eu prefiro é do Incineroar. Eu acho ele o mais carismático, assim. Porque ele tem essa cara de ser do mal, mas ele é meio bobão. Ele é expressivo. Eu curto bastante o Incineroar. E eu fico feliz pra caramba que ele entrou no roster do Smash. E não Decidueye como a galera toda gostava do Decidueye. Então, vai ser o Decidueye igual foi o Greninja. É, com esses anúncios, o Smash ele oficializou que são 76 personagens originais dessa versão, né? É 76 contando todo mundo, é o Pokémon Trainer com 3, né? É, exceto os DLCs, né? Porque isso a gente vai falar mais pra frente. Sim, foi a brochada maior ainda. Essa foi a segunda brochada suprema, porque como eu achei que era fake, assim, eu percebi que era fake o leak, eu pensei, bom, eles vão anunciar alguma coisa totalmente inesperada agora, né? Aí ele confirmou, não é isso. Aí tipo, nossa, cara, eu juro, eu fiquei muito triste na hora. Quando eles oficializaram o roster com 76 personagens, eu também, que nem o Lucas, falei, mano, realmente, o leak era falso. Só que ele era meio certo, entre aspas, né? Porque alguns personagens que estavam naquela imagenzinha de promocional, etc., eles apareceram como assist trophy. Ah, não, não era certo. Ele tava errado. Os personagens que aparecem naquela tela são personagens jogáveis. Tanto que eu vejo, assim, muita gente que, tava esperando, quando vê o personagem com assist trophy, fica puto. Ah, olha só, o Isaac do Golden Sun, ele tava na tela promocional, não tava? Sim. Mas como personagem jogável, não assist trophy. É, então, personagem jogável não aparece no material promocional. Meu argumento é o seguinte, naquele leak tinha tantos personagens que nem o do Richmond Heaven, o Mac Rider, alguns outros que eu não lembro no momento, agora o Banjo, por exemplo, o cara errou tudo isso, então... Pau na bunda do cara, tava errado, não tem como justificar. Tá. Se tá como assist trophy, você fica triste, se você tem esperança. Sim, que o assist trophy confirma basicamente que ele não vai ser jogável, né? Pelo menos nunca aconteceu isso. É exatamente. O Shadow foi uma decepção mesmo, ele poderia muito bem ser o Echo Fighter do Sonic. Esse foi choro geral, hein? Foi um choro, assim, supremo, cara. Vamos ignorar essa porra de leak, caralho. Esse leak... Foda-se ele, caralho. Vamos falar do Direct. Os Assist Trophies eu achei legal, tipo, o Assist Trophy da mina do Fatal Frame, eu achei interessante. Nossa, eu achei muito foda esse trophy. Então, acho que o mais diferente dos novos que anunciaram, né? Teve dois Fire Emblem que eles colocaram. O que eu mais gostei foi o do Dr. Willy, cara, que ele aparece com o UFO lá e depois que você derrota ele, ele aparece como se fosse quando o Mega Man derrota ele, né? Pedindo desculpa, etc. Eu achei animal. Cara, posso falar? O que eu mais gostei foi o Guile, porque ele imita a pose no jogo, que ele fica abaixado segurando o golpe. Ele dá block nos golpes e ele faz o... Ui, meu Deus, sendo que bom é o facão que ele faz. É o flash kick que ele faz. Flash kick. E é muito engraçado, porque você sabe que ele vai dar o flash kick, porque ele tá agachado carregando a porra do golpe. É muito bom, eu queria muito jogador de Street Fighter. Não, e o personagem do Virtual Fighter, que ele aparece com o modelo 3D do Virtual Fighter, sabe? Que é estranhão, assim. Aquele 3D robusto, sabe? E pra, assim, acabar com a esperança de qualquer coisa de ARMS, assim, jogável, já colocaram o Sprigman ali e foda-se. Ah, eu fiquei um pouquinho triste, porque eu achava que a ARMS ia rolar um DLC. Não, eu senti a mesma... Eu fiquei com a mesma sensação. Eu acho que... de novo, acho que o mesmo ponto que você dá pra fazer com o Incineroar, você podia fazer com o Springman, sei lá. Um personagem jogando braço pra tudo quanto é lado. Acho que seria divertido ter. É, só não foi pior que o Rex do Xenoblade 2, mas tudo bem. Eles explicaram que o Rex não vai entrar por causa que na época que eles estavam considerando os personagens, o Xenoblade ainda tava em desenvolvimento, se não me engano, ou tava pra ser lançado, né? Cara... Tava muito no início. Mas como os Mii são feios, puta que pariu, cara. Ah, eles deram uma melhoradinha nos personagens, eles estão, acho que um pouco mais alto, então... Eles são tudo desfigurado pra mim, a roupa beleza, assim, tranquilo, é bem feito, mas o rosto é muito cagado, cara. É o que dá pra fazer com a customização que tem, né, os Mii. Não, sim, mas eles podiam ter usado rostos melhores, né, só isso. O Splatoon é horrível, velho, pelo amor de Deus. É ruim. Parece que o cara tá doente, meu. Oh, e os amiibos que eles confirmaram os novos, hein? Eu, pessoalmente, eu tô tendendo a tentar encontrar o dos Ice Climbers, porque eu achei muito bonitinho. É, mas eu também, os Ice Climbers são os que eu mais me interessei. E não tem... Putz, agora eu tô tentando lembrar quem... Não tem os do Castlevania, né? Não, não mostraram nada dos do Castlevania ainda. Eu quero do Ridley. Então vai comprar junto com o jogo, né, que vai lançar. É, eu vou pegar o do Ice Climbers também, o resto eu vou deixar passar. Só o Lucas vai ficar com o Ridley, olha só. É, o Ice Climbers podia tirar do jogo também, né? Não, porra, eles são mó bonitinhos. Não faz isso com eles, cara. Já ficaram um jogo sem. Pra quem tava achando que aquele modo Spirits seria o modo história, durante a apresentação eles confirmaram o contrário, na verdade. O Spirits é um detalhe completamente à parte, que são personagens colecionáveis, né? Que você vai poder adquirir no jogo e você vai equipá-los, né? E eles vão ter um sistema mais ou menos parecido com o de Pokémon, que cada um tem um tipo e um tipo prevalece sobre o outro, mas tem fraqueza sobre o outro, né? E pra conquistá-los, você vai conquistá-los em batalhas especiais que você derrota do seu inimigo e captura ele. É, o modo Spirits, assim, o Sakurai, ele ficou explicando o que, que são Spirits, mas ele não explicou se dentro desse modo já é o história que foi mostrado no final. Ele não explicou se o World of Light tá dentro do Spirits ou se o Spirits é só uma opção pra customizar. Eu não entendi se os... Porque o World of Light tem muita ligação com os Spirits, né? Tem ligação com o surgimento dos Spirits. Então eu acho que ele é o modo aventura também. Principalmente porque é um puta botão gigante, né? É, eu encaro com mecânica, na verdade. É, eu também. E eu, assim, eles fizeram muito essa coisa do Spirits também, porque fazer os troféus da série Smash era um negócio muito trabalhoso. Os caras tinham que modelar centenas, até milhares, né? Passou de 1000, se bobear. Não, foi 750 o final. Ah, caramba, achei que tinha passado de 1000. Bom, enfim, 1000 considera, acho que todos diferentes do 3DS e do Wii U. Aí eu acho que talvez passe de 1000. Então, era uma trabalheira eles, assim, modelarem todos esses troféus. Aí eles fizeram uma pegada meio que os stickers, que eram os adesivos no Brawl, né? E, sinceramente, eu achei, assim, muito legal. Foi uma ideia, assim, foi uma... Como posso dizer? Uma alternativa muito boa. É... Vamos lá. Os Spirits, eles têm esse modo. Você equipa o seu personagem primário e depois você equipa outros secundários, né? O que eles garantiram é, primeiro, você vai ter uma grande variedade de opções, né? Então, se você equipa um personagem específico com outros três, então você vai abrindo essa árvore de possibilidades, né? Eles vão tendo várias ramificações para você configurar seus atributos do personagem, né? Então, assim, que nem vocês falaram, é um novo modo que vai permitir uma customização maior, né? E também vai abranger muito mais outros tipos de personagem. Mas não só isso, eu considero uma forma de você colocar outros tipos de personagem que não poderiam entrar no Smash de algum jeito. Sei lá, tem aquele fantasminha lá do Super Mario Odyssey, sabe? Tipo, você não tem uma mecânica pra ele, mas você consegue incluir ele no jogo de algum jeito. Eu acho que é uma forma de você colocar muitos outros personagens e outros esses atributos, outras características de outros jogos dentro do Smash. Eu fico com a impressão que Spirits é mais pra prolongar o single player e ver números crescendo e dando level up. Eu acho até que, sei lá, com tantos Spirits, acho que você só vai apertar Y e vai no recomendado. Do jogo. A não ser que você queira fazer aquela coisa, o meu time dos personagens que eu mais gosto, né? Esses aí você vai fazer carinho especial, mas você não vai estar pensando muito em combo deles, né? Por exemplo. Vai ficar uma bagunça, vai ficar tipo, você vai ficar olhando assim, falando, ah, aqui que eu adiciono, aí depois tem aquele, o triângulo lá de não sei o que, é melhor contra não sei o que, aí você não vai pensar, ou você vai apertar Y direto, ou você vai escolher os que você gosta e ficar dando level up. Ah, cara, no Dragalia Lost tem essa opção, pelo menos tem uma configuração parecida. E eu gosto de ficar mexendo, assim, nos atributos pra ver qual que é uma combinação melhor. Ah, mas Dragalia Lost não são 2000, sei lá, quantos que vão ser. Eu chutaria que vão ter, considerando que são 700 trophies, e o Sakurai preferiu fazer esses stickers, eu chutaria uns 2000. Você não tem 2000 personagens da Dragalia Lost pra você fazer manutenção deles, por exemplo. É, não são personagens, né? No caso que eu tô falando, são as cartinhas, as equipes, etc. É isso que eu tô falando. Você não vai equipar o seu personagem exatamente como no Smash. É, rapidão. Esse negócio de equipar itens já tinha no Smash do Wii U e 3DS. Só que os itens, eles não tinham cara de personagem que eram os Spirits. Por isso que ninguém lembra. Era um negócio sem carisma algum e realmente é, chato. É, bem chato. É bem chato. É que nem o Jomon disse, assim, eu acredito que você vai tentar encontrar os Spirits que você tem mais afinidade e você vai usar eles. E eu achei excelente isso, é uma ideia muito boa. E o resto vai liberando, né? O resto, é, então, aparentemente, é um modo single player que vai permitir você desafiar, né, os Spirits, além do modo história do World of Light. Então você tem meio que o conteúdo single player também, que o Jay falou, conteúdo single player eterno. E você vai ficar curioso pra saber como que eles implementaram cada personagem, se for assim, né? Eu particularmente, eu achei feio essa falta de padronização entre essas imagens, né? Então você vê, tem um personagem que ali ele é feito em 3D, mas é a foto dele, né? Tem outro personagem que ele é especificamente 2D, né? Desenhado, por aí vai. É, eu me incomodo com esse tipo de coisa. Suponho que vocês não, pra vocês tanto faz, não sei. Eu gostaria muito mais que eles fossem modelados igual trophies. Eu achei legal porque, como são coisas de universos diferentes, já dá aquela sensação inicial de, putz, isso aqui é de universo X e esse aqui é de universo Y. Então eu acho que faz sentido até eles serem, assim, um visual diferentes. Eu acho que Smash é um encontro de franquias, é uma bagunça. Então acho que, até por limitações técnicas de tempo, assim, acho que não tinha como fazer diferente. Eu entendo que você fica incomodado, mano, mas no final das contas, acho que ou é isso, ou você tem que, sei lá, mandar refazer um por um pra deixar todos iguais e aquela coisa, né? A quantidade de espíritos, acho que até impossibilita você fazer toda padronização, que vai ter um personagem estranho que não vai caber no tipo de padronização mais abrangente que você escolher. É, que se você olha pra imagem lá, tem uma foto que eles mostram uma parte, que é o Vulpix, o personagem lá do Mario Odyssey, esqueci o nome da fantasminha, e aquela palutena horrorosa ali, versão Kid Icarus, que eu também não lembro o nome, né? É, mano, é um estilo diferente de arte, assim, que não se encaixa. Não sei, eu acho que se eles colocassem alguns filtros já resolveria. Ah, eu acho que é o bônus de você conhecer a artwork dos personagens. É aquela coisa, você pega, acho que os que mais mudam entre eles é o personagem de Fire Emblem antes do 4 pra baixo, do 5 pra baixo, que são artes do anime anos 90. E aí eles têm a arte dele super aleatória, assim, comparado ao resto. Aí você pega do Sonic, que é um padrão 2000, ou do Metal Gear, que é 3D. Então, mas você reconhece a arte porque você gosta daquele personagem, né? E se você não gosta, tá ignorando, você não ia olhar pra ele de qualquer jeito. Então eu acho até que, assim, né, puxando um saco pra equipe do Sakurai, você, pelo menos você tá vendo a artwork original do personagem. Não, sim, é verdade. Você não tá vendo o desenho da malfeitona, né? Acho que uma coisa, um ponto positivo que eu posso citar dos Spirits é que, claro, eles vão trazer muito mais Spirits, como eles citaram, mas é ver essa variedade de personagens, pra mim, e é uma coisa que eu já tinha falado antes, confirma que o Smash é uma grande celebração do mundo dos jogos, mas esse Smash Ultimate, ele tá elevando isso a outros níveis, porque ele tá incluindo não só uma grande variedade de personagens, mas personagens secundários que não poderiam entrar no jogo por não ter uma mecânica específica, né, eles estão conseguindo colocar lá, seja como Spirit ou não, e de franquias que antes a gente nem poderia imaginar que estariam presentes no Smash, né? Mano, é aquele coisa, mano, a sua franquia que você pediu, que você falou tinha que estar e não tá, e por acaso não teria, dá pra você dar uma desculpa, que ela tá lá, ela poderia até jantar, ela tá lá, ela tá com Spirit, mas tá lá. É, tem até uma Zero Suit Samus que funciona com algumas tendências da Shantae, então eu acho, achei os Spirits de uma forma, como eles modelaram já 103 mapas, 76 personagens, tudo bem, pode, larga os troféus, eu entendi o problema dos troféus. Eu aceito se o resto do jogo é tão volumoso assim. Então pode me dar sua artworks, eu gostei dos Spirits no final. Uma coisa que estava preocupando muita gente era como o modo online seria conduzido nesse Smash, né? Até então a gente sabia que a gente teria que utilizar o Nintendo Switch Online, isso eles deixaram claro na apresentação, né? Porém, o modo online ele mudou de como era a versão pro Wii U, né? No Wii U você tinha o For Fun e For Glory, certo? Agora eles deixaram as coisas mais bem definidas, né? Então você tem todo um set de regras que você pode configurar se você for jogar online, local ou online, né? Mas no online, eles vão priorizar os encontros em uma série de restrições, né? Então você tem uma série dessas regras que você vai configurar e você vai poder encontrar as pessoas que estão conforme as regras que você configurou, e você vai ter esse matchmaking também de acordo com os níveis que você tiver, que eles estão chamando de Global Smash Power, né? Que já tinha no Smash 4. Sim, e acho que pelo que eu entendi, se você demora pra achar pessoas que têm regras parecidas com você, vai no aleatório assim e pega de forma randômica as regras de alguém. É, sim, você é parado com pessoas perto de você que. E aí, qual a regra vai usar é aleatória. Entre você e a pessoa, no caso, né? Ou você e as pessoas que você foi pareado. E o que me deixou triste no vídeo é que eles mostraram o mapa mundi, assim, com pontos de pessoas locais pra jogar, e o Brasil tava, tipo, escuro, sabe? Não tinha nada. É, convenhamos que só tinha, acho que no meio da Europa, assim, no Japão e nos Estados Unidos, né? Canadá. É, convenientemente, é só o que existe pra Nintendo, né? Mas tudo bem, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas eu achei interessante essa mudança. Eu fico um pouco preocupado porque eu não vou ter mais o meu For Glory, que era a certeza que eu encontraria X1, mas agora eu posso escolher Battlefield. Então eu aceito, assim, eu tô aceitando do que a Nintendo fazer uma regra, né? Os caras da parte do Sakurai fazer uma regra que não era o competitivo, né? Não vai ser o competitivo. Mas então, Vamon, se eu não me engano, uma hora eles citam que se você joga muito online, vai ganhando bastante partida e aumentando o seu Global Smash Power, você tem o direito a participar de um modo lá que é meio que Elite. É, o Elite. Que são os melhores jogadores. Eu não sei se naquele modo sempre vai ser X1 com vidas e modo não, Battlefield. Eu acho que é só os caras com o maior Global Smash Power. Eu acho que não vai separar. Tipo, se um cara é muito bom no Free For All, e ele só joga Free For All, mas ele é bom no Free For All, ele vai estar lá, por exemplo. Eu duvido que ser. Seja só X1. É, e o bacana é que eles vão se basear pra fazer, assim, nerfs e buffs de personagem, pra atualizar o jogo, né? Eles vão se basear nesse modo aí, que tem os melhores jogadores. É, eu acho que todo esse sistema, esse organismo de filas ranqueadas, né? Que a gente conhece de outros jogos, de Overwatch, de WoW, etc. Eu acho que deixa um jogo vivo. Eu acho que eles criarem mais opções pra isso, eu acho que vai permitir que os jogadores mais assíduos, etc. continuem jogando, testando e, obviamente, encontrando adversários de uma forma mais fácil, né? O único problema é, jogadores de alto nível, principalmente aqui do Brasil, vai cair no mesmo problema de quando o Dragon Ball FighterZ foi lançado, né? Que conforme você vai subir no ranking, fica quase impossível você encontrar jogador quando você vai querer jogar online. Né? Smash é um jogo de nicho e ele vai cair nesse problema em algum momento. Ah, mas o Smash, eu acho que, assim, comparar Smash e FighterZ é loucura, assim. Você pode comparar, talvez, com ARMS. Smash é bem popular. Por mais que seja de nicho, pro Switch ele é uma das coisas mais populares que você vai ter. Não, mas eu tô falando, encontrar o matchmaking é um problema, porque você vai estar num alto nível. Encontrar o jogador com as suas regras e com o seu nível de uma forma parelha, né, que você consiga jogar no mesmo nível, vai ser complicado. Não, mas, Mario, pelo que eu entendi, depois de um tempo, eles vão jogar você com qualquer pessoa, com qualquer regra definida. Depois de um certo tempo que você ficou na fila, certo? Sim, sim. Você não consegue encontrar você com pouco, né? Com um pouco de tempo. Você quer X1, aí você não achou, você é um nível bom. Aí apareceu um maluco lá, 4 pessoas, todos os itens no máximo. Tá, vai jogar contra ela. Minha visão que eu tenho do online é aquela coisa, assim, você não pode criar vários modos, porque senão a base instalada, sei lá, você não vai ter tanta gente pra jogar e você quer jogar. Então acho que a escolha de fazer um com suas regras e outro coisas parecidas, acho que é acertada. Pra mim o problema em geral não é nem achar matchmaking, é você ter uma conexão estável. Eu vou criticar um pouco aqui que, sei lá, tem gente que fala que controle de GameCube é essencial pra você jogar Smash, só que os caras esquecem que, na verdade, o que é essencial pra jogar Smash, pelo menos online, é aquele adaptador de LAN que a Nintendo não tem. Então é uma coisa meio assim, do tipo, eles te dão tudo, menos a solução caseira pra você jogar online. Oh, e aquele adaptador veio da onde? É do Wii. E o que eles não relançam. Aquele que eles mostraram no Direction. Aquele era sim, do Wii? Sim, era do Wii. Sim. Lançou aquilo no Wii. Eu não sei quantas vezes eles reproduziram isso. O negócio era até cinza claro, que nem a cor do Wii, parece um pouco, sabe? Aí você fica meio, sei lá, você fica meio que eles faltaram, sei lá. Pedem pra você ter uma conexão estável, mas não oferecem esse suporte. Bom, eles também mostraram as tags que você vai poder capturar dos adversários, né? Eu acho que esse sistema veio do Street Fighter, né? Mas veio de outros jogos de luta, se não me engano. Então, eu chutaria que a tag veio de jogo de tiro, não veio? É verdade. Pega no Battlefield. No Battlefield, se você matava alguém na facada, você podia pegar o tag da pessoa. É, mas tá aí, cara. Eu acho que é só um adendo legal. Eu também curto. E você pode trocar ele por dinheiro pra comprar espíritos. Então é interessante. O que eu achei importante do online é que agora quando você faz uma sala, eles aprenderam, né? Eles deram uma olhadinha no ARMS pra ver como que estavam fazendo. Eles deram um sistema parecido, que você coloca, você tem sua ficha, né? Você escolhe como você vai se posicionar dentro da sala, se você vai querer ser um espectador, se você vai querer estar lutando, se você quer entrar na fila pra jogar. Então, tipo, não importa se só quatro pessoas conseguem jogar online entre amigos. Você consegue assistir os seus amigos. Então, deixa um pouquinho mais vivo, né? Esse online entre amigos. É, uma coisa que eu não entendi é se isso vai se perpetuar para jogatinas de pessoas que você não conhece, né? Sei lá, eu quero ser só um espectador. Eu quero assistir uma partida. Então, quando ele coloca na... Quando ele coloca with friends, with anyone. Eu acho que with anyone seria qualquer um. Não, ok, mas aí eu vou poder assistir partidas de pessoas que eu não conheço. Você vai poder fazer isso pelo modo espectador que já tem no Smash 4, que eu imagino que vai ser o mesmo esquema que você pode apostar dinheiro, mas só que você não tá vendo uma partida ao vivo, né? Você tá vendo um replay. E eu imagino que você também possa ver partidas de qualquer pessoa. Mas aí eu não sei se esse anyone é tipo, ah, meu amigo tem um amigo que eu não tenho e ele pode entrar. Eu não sei se funciona desse jeito. Agora não tem desculpa, a gente tá pagando online, eu quero um serviço decente. Verdade, mas não vai ser. Entrando nessa onda de celular, a Nintendo anunciou também esse Smash World, que é um aplicativo que você vai poder upar replays e visualizar replays de outros jogadores. Suponho que sejam seus amigos, né? E vai estar no Nintendo Switch Online, né? Não vai ser um aplicativo que você baixa à parte. Aparentemente é um aplicativo que você baixa à parte, mas não é no Nintendo Switch Online isso? Acho que não, cara. Não faz sentido, velho. Faz, velho. O Splatoon tem o dele? Pô, o Splatoon tem o dele dentro do Nintendo Switch Online? Se o Smash é o segundo negócio que ia dar um aplicativo e ele é à parte, só ele fala, pô, o negócio é só pro Splatoon mesmo. Cara, você tem mais restrição. Se de repente o aplicativo é tão grande, ele vai consumindo dados, você tem a opção de deletar. É uma opção viável você lançar como um aplicativo à parte, dado que o conteúdo é gerado e ele tende a crescer. Alguém consegue falar, consegue bater o martelo se vai ser à parte, vai ser no Nintendo Switch Online? Eu não lembro porque eu dei importância. Eu fiquei na dúvida também. Eu acho que, não sei. Se eu fosse chutar, seria dentro, mas... Eu não sei. O importante que eu quero falar disso é, eu acho que isso permite que você continue dentro e consumindo o conteúdo do jogo dinamicamente, enfim, mesmo não estando próximo do Switch, mesmo não jogando. Numa situação mais passiva, ou você antes de dormir, ou você tá no transporte público, você vai e começa a ver replay, sabe? Ou ver situações engraçadas, ou ver melhorias, ou habilidades. Eu acho interessante isso. Espero que você seja um esquema meio que rede social que você possa seguir outras pessoas. Porque aí, de repente, eu posso seguir alguém que é muito mais talentoso e ver como é que ele lida em situações, né? Não é mais fácil, assim, essa ideia... O Twitter, por exemplo, você entra na hashtag Smash Bros. Ultimate, que o Switch sempre pede pra ser... Ele opina pra você, ah, coloca assim, coloca essa hashtag. Não seria mais fácil isso? Eu acho meio... um aplicativo legal, mas só que sem uso muito, assim, muito necessário. O problema da hashtag é que você não controla o que está sendo publicado, né? Aí eu coloco lá um vídeo pornô do Mario com a princesa Peach, vai colocar a hashtag Smash lá e o cara vai consumir, né? Nossa, cara. Tá, então pra criança eu entendo uma necessidade, pra um adulto eu acho mais necessário. A gente tava discutindo um tempo atrás que talvez fosse estranho eles anunciarem DLCs previamente desse jogo, né? Eu, pessoalmente, acho estranho. Você fala, olha, a gente tá lançando esse jogo com esses personagens, mas você já vai poder pagar extra já, se você quiser, por conteúdo adicional, né? Você pode fazer Season Pass, pode falar o que você quiser, eu acho estranho. Eles fizeram isso nesse Smash, eles já falaram que vão vir outros personagens, né? Eles não falaram quais são, eu acho que isso fica uma ressalva, né? Mas a partir de $5.99 você vai poder comprar um pacotinho, né, de vários DLCs, mas cada DLC vai custar $6, arredondando, que vai vir um personagem, vai vir acho que um Spirit e a trilha sonora, é isso? Não, é personagem, é fase e algumas músicas, mais de uma música. É mais uma coisa, Mario, eles também falaram que não vai ter personagem Echoes, é personagens únicos mesmo. Ah, é verdade. E ou você pode acumular e comprar o pacote a $25, né? Que aí vão vir 5 personagens e todo o conjunto dessas coisas que a gente comentou. Eu acho que Sakurai, entre aspas, ele se desculpou, só compra esse pacote se você tiver certeza. Só que, de verdade, você tá falando de, sei lá, $5-6 de diferença. Então, eu acho que ninguém precisa correr e comprar o Season Pass se não quiser. Eu acho que os jogadores, consumidores têm que entender. Cara, tá lá, se quiser pagar adiantado, paga. Mas não precisa, sabe? Esse jogo se você for ver por valor, assim, o jogo tem 70, mais de 70 personagens, não vale você pagar $6 em um, porque 70, se você for dividir o roster completo do jogo, vai dar muito menos do que $6. Mas é só uma questão de, sei lá, você quer completar o jogo e ter ele inteiro. Eu não me incomodo com esse tipo de coisa, você pedir, entre aspas, o dinheiro adiantado até pra ajudar na produção. Eu também não vejo problema, principalmente, sei lá, a gente já viu isso igual com o Smash Bros. Do Wii U. Quando eles já tinham anunciado, quando teve o 50 Extravaganza lá, eles já anunciaram que tinha o DLC do Mewtwo vindo e ia ter mais DLC. Eles só não tinham o Season Pass. Agora tem o Season Pass e eu tô feliz porque os DLCs do Smash 4 mudaram assim. Mano, trouxe o Cloud, sabe? Quem imaginaria o Cloud em Smash Bros? Sem estar aloprando, né? Sem estar zoando. Então eu só espero melhor aí com o DLCs. Eu fico feliz que ele confirmou que vai ter DLC. E é aí que eu tenho esperança no Banjo, cara. Sério, de verdade. Tô tão feliz, cara. E só pra fazer uma comparação nesse negócio de Season Pass, o Zelda já fez isso. Se não me engano, você pagava o DLC, você ganhava a camiseta lá, mas foda-se, você não sabia o que ia vir. E o Xenoblade 2 meio que, né, que meio que fez isso, né? Ele deu uma lista Xenoblade, de coisas. Ele falou que ia ter... Ah, vai ter isso, vai ter uma história a mais e espadinha. Agora, que a gente não, que a gente não sabia. O que que ela vai ser, o que que vai ser essa história? Mano, aí você descobre depois. Então eu acho que isso é uma prática, assim, já é relativamente comum e eu acabei me habituando, não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho ruim, cara. Ah, não, o Smash é bom. O Smash é bom. Ah, é bom porque você paga pau, né? O Smash é esse... Mano, o Sakurai falou, se vocês confiam em mim, vocês, assim, só paga quem confia que vai gostar, né? Quem tem certeza. Eu tenho certeza que ia comprar todos, então tá aí, você tá me facilitando. Eu acho que tinha que colocar, se você não gosta de Fire Emblem, não precisa comprar, porque o preço que você vai conseguir desconto é o, sei lá, o personagem de Fire Emblem que você não vai ter se você comprar todos os outros quatro. Verdade, então... verdade. O personagem do Tails tá ali no meio, pode ter certeza. Então, acho que eu assim, pra mim a decisão mais sensata, a não ser, ou você quer o jogo completo e compra tudo... Ou escolhe, né? Pra você, esses cinco personagens... Dificilmente cinco personagens agrada todas as pessoas. Então, não compra. Só compra os que você gosta. Eles sempre deixam o melhor anúncio ou o anúncio mais impactante pro final, né? Eles tenderam a acreditar que esse último, o último anúncio seria de um personagem. No caso, eles anunciaram o Piranha Plant. Eu acho que é o personagem mais inusitado que eles poderiam lançar de todos que a gente tava pressupondo. Pessoalmente, eu gostei pra caralho. Ah, eu gostei genial. Também. Eu achei, genial. Achei muito bem feito, mas eu juro que eu nunca fiquei tão confuso na minha vida antes, sabe? Eu sabia que era um personagem, mas eu não tava acreditando ao mesmo tempo, entende? Eu acho que ele foi lançado mais como uma piada, porque ele fica andando com um vasinho, né? Ah, sim, vai. Sim. E tem uns pezinhos embaixo, tem umas botinhas que aparecem quando ele corre, acho. Eu gostei pela piada, eu acho que foi uma quebra de expectativa muito alta. Eu também gostei. Eu não gosto muito de usar aquele argumento que, como tem o Piranha Plant, quer dizer que o Banjo ou o Mac Rider, outro personagem, saiu por causa desse personagem. Não, ele tá lá e foda-se. Eu acho que o Sakurai, ele tem o direito de brincar um pouco. Claro que você não pode fazer isso com todos os personagens, mas se incluir um personagem diferente que não se encaixa, entre aspas, nos outros personagens que são mais famosos. O que seria esperado. Então acho que desde que você não exagere, o Sakurai não exagera, pelo menos nesse ponto, tá tudo ok. Então acho que é válido ter o Piranha Plant. Então, assim, como a Wii Fish Trainer foi no Smash 4, sempre tem um personagem, o Game Watch, tem personagem que você olha e fala, mano, que porra é essa? Porque esse personagem tá no jogo. A Piranha Plant foi, assim, genial ela aparecendo. E ele falando, olha as curvas dela. É muito bom. Um ponto importante é que esse personagem é de DLC de graça no período de lançamento, se eu não me engano, né? Depois você vai ter que pagar. Sim, e ele não tá incluso como um dos cinco personagens DLC. Então no total são seis. Mas ele vai ser de graça pra quem fizer a pré-compra, né? Então se você fizer a pré-compra digital, ou se você comprar a versão física, né? Você pode registrar lá no My Nintendo e receber o DLC. Se você compra, né, pré-compra. Até janeiro. 31 de janeiro. Então tem tempo pra vocês terem a Piranha Plant de graça. Tem uma coisa que a gente não conversou, que é o detalhe da localização, né? Porque Smash vão ter várias línguas. Obviamente o português não tá lá, tá? Mas o detalhe é, quando você seleciona uma outra língua, não só que tá escrito, né? Todos os textos mudam, mas também o nome dos personagens, eles são localizados Pokémon, obviamente, que tem nome diferente lá no Japão, vai mudar o nome. E principalmente a voz, cara. Porque se, no caso, o Ivysaur mostraram lá, né? Que tem uma voz diferente, né? A voz, ela tá localizada também. Isso é impressionante. Você vai querer jogar com o habitante? Exatamente. Ainda bem mesmo que não tem a versão em português pra eu não poder jogar com o morador ou com o ratinho amarelo. Com a menina Inkling. Damos roupa zero? Não sei, não tem nem como... Mas eu acho que isso mostra que, entre aspas, se você compra esse jogo, você tá, sei lá, no Brasil especificamente, é meio que tanto faz, né? Não tem servidor online, não tem tradução em português, que eles próprios falam que é importante, mas eles esquecem algumas línguas e fica por isso mesmo. Eu acho que, nesse ponto, acho que nem é culpa do Sakurai ou de quem tá desenvolvendo, é mais culpa da Nintendo, que... nos jogos dela, ela simplesmente ignora o português, que a gente já comentou aqui. Então, fica difícil, mas é aquela coisa, não tem o que fazer. Cara, a gente pensou que o Piranha Plant, eu pessoalmente tinha pensado que o Piranha Plant seria o último anúncio, mas não foi. Eles anunciaram o modo aventura que tava todo mundo esperando, e com um vídeo incrível, que vieram... tão fã tão chamando de Thanos, né? Mas foi a grande destruição do mundo de Smash, em que diversos raios de luz dizimaram os lutadores e só sobrou o Kirby, que agora tá classificado como top tier e ele é o deus da porra toda, né? Ah, Kirby sempre foi, cara. A gente sempre soube que o Kirby era o deus. O Sakurai ama ele de todos os jeitos possíveis, né? É claro, porque criou ele, né? Ah, então. É por isso que ele colocou ele como God, né? Então, aparentemente, o modo história vai ter em torno, né? Vai ter todo esse plot aí dos personagens que viraram sombras, né? Eles foram dizimados, viraram sombras, você vai começar com o Kirby, vai enfrentando os personagens e desbloqueando, né? Eu acho que então, você não, vai... Então, não é sombra, né? Os personagens viraram bonecos, meio que no esquema do Subspace Emissary, né? Que tinha essa coisa dos bonecos, aí eles conseguem extrair a essência do boneco pra criar um personagem clone. E o resto, que não são 76 personagens, todos eles viraram espíritos, né? E aí fez sentido ter espírito pra uma eternidade lá. E eu acho que isso aí deixou a parte anterior, que quando eu assisti o Direct, os espíritos eu tava... Mano, eu queria que acabasse. É maçante, cara. Tava bem maçante. Mas aí quando eu vi isso, quando mostrou, ó, como que nasceram os espíritos, aí mostrou isso, os espíritos melhoraram, na minha opinião. Então tem sentido, né? Sim. Assim, pessoalmente, cara, quando eu vi todos os personagens no penhasco, na animação, eu já fiquei, assim, meio que emocionado, porque eu lembrei do Smash Brawl, né? Que, sim, assim, uma das coisas principais era eles estarem no penhasco, né? Mas no momento que começou a tocar a música, sério, eu juro, assim, pode parecer exagero, mas eu quase chorei, cara, de verdade. Eu só não chorei porque eu tava no celular, mas que eu tava assistindo, segurando o celular no meio da faculdade. Mas quando tava todo mundo desaparecendo, tipo, Pikachu sumindo, os Inklings desesperados... O Snake na caixa é a parte engraçada, né? Mas... Não, mano. Mano, os Inklings, eles foram covardes, hein? Eles atiraram no chão e entraram, ó, fodam-se vocês, né? Eles estavam tentando Capitão fugir, Falco. Né? Capitão Falco pulando no carro. Mano, o Sonic, ele é o herói do dia, cara. Ele tava correndo, ele podia desviar, ele podia correr de tudo, mas ele ficou pra dar a mão pro Pikachu e foi dizimado mesmo assim. Sim, aí tem o Falco pra compensar que já tava indo embora. Mas assim, muitos ali, você olha e fala, mano, a Zelda, a conversa que eles têm também, né, de, tem 10 pra cada. Será que a gente vai conseguir? Não, a gente vai conseguir, eu tenho certeza que a gente ganha. Mano, você olha e fala, porra, eles estão conversando entre eles, é uma interação que ninguém tá esperando, por mais que Smash sempre seja isso, né? Cara, a Palutena, ela tentou proteger o Peach e o Dark Peach, cara. E ela se fudeu e os dois perderam o poder de voar lá. Cara, é tanto detalhe. Esse é tanto detalhe. Eu realmente fiquei emocionado e falei, foda-se todo o resto, que eu fiquei broxado na Direct. Eu tô aqui socando a mesa de felicidade e foda-se. E tem a música, né? Tem a música cantada que o Jefferson teve o prazer de cantar aqui também. Né? Eu falei, né? Eu tive um orgasmo na hora que ela começou a cantar lá. Eu fiquei com a impressão de, entre aspas, quando você vê o trailer, você vê o porquê, que depois daquilo não tem pra onde ir. Pra mim, Jomon já citou aqui, é a obra final do Sakurai, e ele faz o Kirby ser o herói, e é o desfecho dele. Eu acho que o próximo Smash você não consegue fazer outra coisa, não sei, sei lá, construir do zero e deixa pra outra pessoa. Eu vou ser um pouco contraditório aqui, porque eu sempre reclamava quando eu jogava, sei lá, PlayStation 1, e eu odiava CG, mas nesse caso a CG fez sentido, mostrou a história, aumentou o hype dos Spirits e deixou tudo assim. Deixou os fãs mesmo que tava assistindo a Direct felizes. Então, eu acho que nesse caso foi o melhor desfecho assim, que você podia esperar. Assim. Também concordo com o Lucas que quando eu vi que a música tinha letras, eu fiquei muito feliz. Assim. Eu não comecei a chorar, mas eu comecei a cantar. E continua até agora, né? Isso, então eu acho que aquilo ali é o desfecho de uma obra de não sei quantos anos aí. Tanto esse negócio dos fãs, que tem um vídeo lá que eles mostraram da Nintendo lá de Nova York, a Nintendo Store de Nova York, que a galera foi assistir o Direct e a galera começou a berrar lá, Kirby, Kirby, quando o Kirby, né, se desvencilha, etc. E isso mostra, mano, como esses fãs são aficionados pelo jogo. Eu também conheço outros fãs aficionados, mas é muito legal, sabe? Tipo, esses detalhes que eles fazem pros fãs realmente impactarem tanto e deixar todo mundo feliz. Eu fiquei feliz pra caralho também com esse vídeo e por aí vai. Então, só puxando o que o Jeff falou, vocês concordam que essa parece ser o último Smash do Sakurai? Que ele fez tudo que todo mundo queria e ainda termina desse jeito, né? O Kirby herói, por exemplo. Eu acho que último é difícil falar, mas eu acho que eu concordo com o Jefferson que daí não sei pra onde que vai, cara, porque eu não vejo onde melhorar nesse jogo. Ah, sempre tem um jeito. Mas, cara, se for é coisa mínima e nunca vai chegar aos pés da quantidade de coisas e conteúdo e melhoria que eles deram pra esse jogo. É difícil. Putz, difícil é, né? Mas eu não sei, eu não consigo jogar agora assim se o que pode fazer ou não, né? Não sei, eu realmente não sei. Eu acho que valida aquela discussão que a gente tinha no começo, se é port ou se não é. Acho que só esse modo ele justifica um novo jogo. Acho que é o suficiente. Esse jogo ele é um absurdo de diferente da versão do Wii U, cara. Eu comentei em outro podcast que quando eu joguei a demo, eu falei, olha, esse jogo ele é bem parecido com o Wii U, né? Mas eu tava falando no quesito gameplay ali da luta, porque eu não vi muita diferença, né? Tem diferença gráfica, etc. Mas, mano, em questão de modos de jogo, de conteúdo, de novidades, é muita coisa diferente. Ele justifica um jogo solo, e eu acho que o nome Smash Ultimate, ele faz muito sentido, porque é a melhor versão do Smash que eu acho que você vai poder adquirir. Faz jus. Né, faz jus, cara. Mas no Japão, como é que se chama esse jogo? Eu esqueci, né? É Super Smash Bros. Special. Ah, faz sentido também. Eu acho que ele tende a ser, pra mim, eu falo isso, é bem pessoal, tá? Eu nunca vi um jogo de luta tão completo. Eu acho que ele é um jogo de luta que vai chegar aí no mercado que é difícil de competir. Muita gente não fala, cara, mas Smash foge do padrão de jogo de luta, etc. Eu sinto pena porque eu acho que outros jogos de luta deveriam usar o Smash como referência. Tanta coisa que tá sendo inclusa e de tanto detalhe que eles estão fazendo para deixar os fãs mais felizes e, né, e obviamente isso vai perpetuar nas vendas. Eu não acho que Smash tem que ser padrão de jogo de luta. Eu acho que Smash tem que ser padrão à homenagem. Que é o que pra mim Smash é primeiramente. Ele é um jogo de luta em segunda instância, mas só que, mano, tudo que tem nele é homenagem. Muito a mais a história da Nintendo, mas também parte a história dos videogames, né? Quando você tem as adições especiais. Não, cara, eu acho que é jogo de luta sério e, Mario, vamos tirar X1 no primeiro dia que saiu o jogo, hein? Mano, não tem nem condições, cara, de selecionar um personagem pra jogar com você, cara. Mas fica aí que eu vou tentar treinar dessa vez. Dessa vez eu vou tentar escolher um personagem único e jogar com ele até o fim. Você tem que só se divertir, Mario. É o primeiro passo. Falou o cara que ia dar o mais rage aí quando a gente tá jogando. Eu jogo. Não, mas o rage. Ah, não, eu que dou rage. O título do rage é meu. Não vem tirar essa porra. Ah, não é. Não, cara. O Jomon é. Não. Não lembra de Arms e do Lucas. Eu só digo isso. Ah, cara, uma vez você chega a socar a parede em casa, eu assustei alguém aqui. Não lembro quem que era. Acho que era o Gabriel, não sei. Pelo menos você assustou, não socou alguém. Então tá bom. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês respondem os comentários no site e nós lemos aqui para a gente discutir, etc. Nesta semana, eu quero agradecer muito, porque nós tivemos vários comentários, e nós queremos ler muito todos eles. Por isso, nós vamos gravar um episódio à parte respondendo comentários, né? Será o novo Sessão de Interação com o Ouvinte, que a gente pretende lançar ainda esta semana. Então, se você comentou no site, etc., espera um pouco, a gente vai responder. Isso ainda vai ser um episódio de Sessão de Interação com o Ouvinte à parte. Então, fique ligado na Estação 64, no feed, que a gente vai lançar em breve, tá? E óbvio, não deixe de continuar nos seguindo, não deixe de comentar na página do episódio em relação a este episódio, o que você achou do Nintendo Direct, se você gostou, se não gostou, enfim, quais foram as suas impressões, o que você mais gostou, se você realmente gostou, né? E não deixe, lembrando também, que nós temos agora um grupo no Facebook chamado Boteco64, onde nós discutimos várias coisas em relação a Nintendo também. Então, se você gosta da Nintendo, quer conhecer mais pessoas, entre no Facebook e digite Boteco64, que a gente vai estar lá discutindo, enfim, você é livre para entrar. Ou entra no site que vai ter um linkzinho lá. É isso, até a próxima. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.